Rádio Planeta, a rádio que faz amigos. ZYL 319, 710 kHz. Rádio Planeta, sempre pertinho de você. Bom dia, com muita alegria. Sucesso regional. Vem aí a próxima atração. Som da Terra. Eita programa que eu gosto. Bom dia pra você, meu compadre. Bom dia pra você, minha comadre. 5 horas da manhã na capital nacional do café. Deixa a calça Saint-Tropez, deixa o biquinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. Nas graças do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos chegando para mais um dia de trabalho. Bom dia para você, meu amigo, bom dia para você, minha amiga. Me dá licença aí, compadre, me dá licença, comadre, que eu tô chegando aí na sua casa. O que eu espero sempre, meu amigo e minha amiga, que as ondas da Rádio Planeta cheguem no lar de vocês e encontre todos com muita paz, muito amor, muita saúde, muita alegria. E que o nosso Deus Todo-Poderoso possa nos proteger nesse dia que estamos começando juntos. Bom dia. Bom dia, Alto Paranaíba. Bom dia, Minas Gerais. Vamos abrir nossa parte musical, trazendo pra vocês aí dois modão sertanejo. Mateando ao pé do braseiro, conto causos e amedota, e o fogo velho campeiro me aquenta o bico da bota, e pra cantar o Brasil inteiro, saí do fundo da grota. AM, simplesmente a melhor, a melhor, a melhor. ZYL 319, 710 kHz. Rádio Planeta, sempre pertinho de você. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Planeta 5 e 4. Ao emocionante mundo do rodeio. Ao ritmo da roseta. Vai começar, vai começar. Obrigado ao homem do campo. Com vocês. Simplesmente diferente. Cowboy Gilmar Alves. Gilmar Alves. Prepare o seu coração para mais um show. Programa. Segura essa emoção. Obrigado ao homem do campo. Segura essa emoção. Rádio Planeta. Obrigado. Muito bom, gente, agora 5 horas e mais 5 na Planeta. O meu boa tarde pra você do outro lado, pra você já plugado aqui comigo. Tá tudo bem aí, sua tarde de terça-feira? Tá na Planeta, tá bom demais pra você que estava aí na agradável companhia de Romênia Andrade. Agora é comigo até as 7 com mais uma edição. Obrigado ao Homem do Campo, o melhor do sertanejo. Para você até as 7, 3851-2066, você já sabe, ou 3851-5566. Mande um WhatsApp para cá, indica o teu sucesso preferido também. Nesta bela tarde de terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Alô, você, homem do campo, para você no sítio, na fazenda, para você em Carmo do Paranaíba, para você de toda a região. Para você de todo o Brasil, ligado no Sistema Planeta.net. Muita alegria aqui, com muita determinação, com muito amor no coração. Seguimos juntos pelas ondas da Planeta até as 7. Na mais querida e ouvida, 5 horas e mais 6 agora. A música que você gosta de ouvir, toca aqui. Toca aqui, Planeta. A As águas do São Francisco estão...